yeah. Wishes on a night dive, yeah, I'm gonna feel, yeah, I'm gonna feel, yeah. Travejando ambiente, pedras translúcidas, ritual de sinistro, túnicas pretas. Ao meu lado os baldes abraçam pingo de chuva que vazam pelas telhas, evitando poças imundas, o chão encrusta vestígios de ontem. Tudo acumula sem limpeza, uma pilha de crânios e plantas carnívoras. Um exemplar de agosto dos anjos na prateleira estreita. Eu tô reparando nos detalhes, talheres usados, largados nos quatro cantos, tornando a cena densa, buscando novos ares e aquários vazios. Ainda irei comprar os peixes ornamentais que eu prometi pra você. Sacolas plásticas, a venda na feira. Peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estavam em sacolas plásticas, a venda na feira. Peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estava à venda na feira. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estava em sacolas plásticas. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estava à venda na feira. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estava em sacolas plásticas. A venda na feira, yeah. Yeah. Não cedi aos lemas de flâmulas suas. Roteiro escrito sem amor nenhum. Clube de regatas em mau uso. Faltam peças de remo e alguns mergulhos. Decora trilha em numeros, buracos cavados, as peças com folhas em cima. Disfarçada, armadilha. Quase um truque. Tipo Hércules no Play 1. Não deixo os reis do Egito erradicados em meu sítio perderem sua colheita de energias. Fígado quântico não filtrará gregos líquidos. Não acolhi garotas desconhecidas, excitadas com meus beats. Deixo que se toquem sozinhas, yeah. Deixo que se toquem sozinhas, enquanto nota águia de alto que A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estavam em sacolas plásticas. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estavam à venda na feira. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estavam em sacolas plásticas. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estavam à venda na feira. A venda na feira, peixes ornamentais que eu prometi pra você, que estavam em sacolas plásticas. A venda na feira.